Alô, rapaziada do estúdio Make Off, gravando tudo. Sucesso, papai. Ele tem muito dinheiro, é filho de doutor, mas dinheiro não compra amor. Ele tem uma cobertura de frente pro mar, mas adivinha com quem ela quis ficar? Com aquele cara do interior, que não tem fortuna, mas tem seu valor, que faz amor do jeito que ela gosta. Ela pirou no Zé Ninguém da Roça. A Patrícia pirou, viciou no piseiro. Ela ficou maluca na pegada do roceiro. A Patrícia pirou, viciou no piseiro. Ela ficou maluca na pegada do roceiro. A Patrícia pirou, viciou no piseiro. Ela ficou maluca na pegada do roceiro. Essas horas é melhor fazer amor gostoso do que ter dinheiro, meu filho. Ele tem muito dinheiro, é filho de doutor, mas dinheiro não compra amor. Ele tem uma cobertura de frente pro mar, mas adivinha com quem ela quis ficar? Com aquele cara do interior, que não tem fortuna, mas tem seu amor. Ela pirou no Peter Pan da roça. A Patrícia pirou, viciou no piseiro. Ela ficou maluca na pegada.